De November Alfa irá manter a posição antes da Juliette, aguardando para prosseguir. Mantendo a posição antes da Juliette para prosseguir em November Alfa. Solo, o Charlie Tango uniforme na Lima para prosseguir no táxi. Autorizado, Charlie Tango uniforme, prosseguir seu táxi até outra vez do 06. Autorizado, táxi até outra vez do 06, Charlie Tango uniforme. Autorizado. Táxi 940, 4 horas e 13, Galeão, 196 a bordo. Copiado, autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto espera, somar torre 186, gol 940. Juliette Alfa, ponto espera, torre 186, gol 940. Charlie Tango uniforme, autorizado prosseguir o seu táxi via Juliette e Alfa, e no ponto de espera irá chamar a torre 1-186. Juliette Alfa, 186, Charlie Tango uniforme. Espera, pronto, gol 940. Quatro zero, a Lima mantém cabeceira no zero. Lima mantém no zero, 940. E parar, prosseguir até o passo 4. Autorizado, Lima, Quebec, chamará na Quebec para prosseguir para o passo 4, Índia November Alpha. Zero, livre decolagem no zero, vento 090 graus, 10 nós. Livre decolagem na 940. Uniforme na escuta? Positivo. Posição, o senhor passou o ponto de espera aqui. É, nós estávamos tentando descobrir se tinha um outro ali na frente. Uniforme agora ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, Charlie Tango uniforme. 4-0, decola 5-5, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 198, obrigado, senhor. Boa noite. Oi, buenas, 1940, cruza 1500, na Dial. Gol 1940, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Diretaço 360, 940. Controle Salvador, é o gol 1884, boa noite para Romeu. Gol 1884, acende a identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Acende a identificação, via Mari, desce até o 050, no 884. 2590, estabilizado, localizador. Rosário 2590, chame torre 198, décima meia. 18,6, boa. Salvador, eu tenho 3197, portal 9, pushback acionamento. Autorizado 09, chame táxi, 3197. Autorizado, chamando para o táxi. Índia November Alpha, autorizado, autorizado prosseguir pela pista até o pátio 4, chame pista livre. Autorizado prosseguir para o pátio, chamará pista livre o Índia November Alpha. Nova Fatiali, sangue uniforme, decola os 57, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite, Charlie Tango uniforme. Salvador, boa noite, o Força Aérea 2590, passou externo, controle baixado e travado. Boa noite, Força Aérea 2590, o vento 090 graus, 10 nós, ajuste 1-0-0, tem pouso autorizado, pistão 1-0. Pouso autorizado, 2590, 1-0. Frequência livre. Burbank e acionamento, trip 5241, no pátio 3. Autorizado, autorizado. Chame táxi. Chamará o táxi, 5241. 00, libera a direita, prossegue táxi. Via Alfa na minha escuta e reporte antes da taxiway Delta para ingresso. Confirmando, vai prosseguir pátio de autoridades. Afirmativo, pátio militar, ingressou, livrou à direita, na sua escuta, 2590. Postura 2590, se é pátio militar ou pátio de autoridades? Na base aérea, militar. São via chegada à mar e desce até nível de voo 050. Para 050 via mar de voo. Solo Salvador, eu tô 3197, solicito o táxi. BLB172, alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia. Autorizado o táxi, Juliette Alfa, ponto espera com a torre agora, 1986, quando pronto. Aqui é Juliette Alfa, 1862, quando pronto, tá 3197. Delta para cruzamento 2590. Cruzamento da 110 até o pátio militar, reporte livrando o 02590. Livre cruzamento, você estará livrando 2590. Gol 1940, copiou o controle? Prossiga, por favor. 1940, chame Centro Recife, frequência 1-3-3-25, alternando 1-2-5-1. 3-3-2-5-1, obrigado. Sou 2590. Está boa noite, professor 2590. Obrigado, até a próxima. Taxi trip 5241, 73 a bordo, autonomia para 3 horas e 40 e alternando Uberlândia. Copiado, confirmando Uberlândia, Sierra Bravo, uniforme Bravo? Sierra Bravo, uniforme Lima. Lima, ok, muito grata. Segue com o número 2, via Juliette Alfa, ponto espera quando pronto, chama a torre, 1-1-8-6, trip 5241. Via Juliette Alfa, quando pronto, chama a torre em 1-1-8-6. Grato, senhorita. Tenha uma ótima noite. Bom voo. Gol 1884. Desça via para 2 mil pés. Autorizado, final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Via para 2 mil pés, reporte estabilizado no órbita no 4-1884. Papatango, Oscar, Papagô, fechando identificação. Papatango, Oscar, Papagô, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 085, QNH 1010, reporte para descida. Oeste, Capa Vagu, foi autorizada a prosa rotatória. Salvador, boa noite, Alta 3197, contato 190. Boa noite, 3197, além decola no 0, vento 090 graus, 10 nós. Ajuste no 0, no 0. Ok, está autorizado a alinhar e decolar, 3197. Salvador, uma boa noite, 5241, essa próxima cabeceira da 1090. Após a rolagem do R2, ali mantém cabeceira 10-5241. Após a decolagem do R2, é aqui mantém cabeceira 10-5241. Salvador, Tripe 5218, boa noite. Tripe 5218, vou ir na proa de Amã para chegada Amã, reporte para descida. Teste, estava na proa de Amã, 50 milhas no ideal de descida. Tripe 5218, desce até nível de voo 080. Descendo para o 080, Tripe 5218. Babatão, Guatipa Golf, desça até nível de voo 045 QNH 1010. Pode escapar para a Golf, autorizado 1.500 pés QNH no 010. Teste, decola 08, controle 198, bom voo, boa noite. Decolou ao 08, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Ok, 380 na Delta, 3197. Voo no 776, dessa via para 2000 pés, que é legal no 010. Dessa via para 2000, 1010, voo no 776. Autorizado da EL, TAN 3197. Direto da EL, 3197. Gente, 5249. 1-8-8-4, chame torre, 1-9-8-6. 8-6, obrigado, Sérgio. Bom, 1-7-7-6, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, gol 1-7-7-6, autorizado. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passaredo 2224, WhatsApp na identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Via Mari 050, passageiro 2224. Pode reduzir a velocidade, pode manter. Qual é a velocidade, passaredo 2224? Passageiro 2, mantenha a guarda de redução, passaredo 2224. Controle Salvador, boa noite, é o Trip 5241, decolado da Dayal, nosso escuta. Trip 5241, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída Dayal. 380, Dayal, obrigado. Vou ir na proa de toque. Proa de toque, 5218, obrigado. TP 5218, informe a velocidade. 250 nós, o TP 5218. Gente, TP 5218. Passaredo 2224, reduza para 250 nós. Reduzindo para 250. Trip 5218, desça para 4.000 pés, QNH 1090. 4.000 pés, 1090, 5218. Tan 3197, pode chamar o centro? Tan 3197, aguarde transferência de comunicações. Só poderia coordenar pra gente final 3.0, senhor? Aguarde e solicite ao mesmo. Tá bom. Aí tá precisando localizador, gol 1776. Gol 1776, chame torre 1-9-16. 18-6, gol 1776, obrigado, boa noite. Tan 3197, chame centro Recife, frequência 1-33-25, alternando 1-25-1. Ok, agora Recife, 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, TAN 3-1-9-7. Afirmativo, TAN 3-1-9-7. TAN 7-6, reforço externo, já está bastante travado? Sempre reportará no externo, bastante travado, 1-7-7-6. Juliette para o 06. Ah, foi Juliette para o 06, 8-8-4. Salvador Olímpio Jaimeiro, com a Terra, para o local, 2 horas de contato, autorização e estacionamento. Olympus para o circuito de tráfego da 10, aguarde 30 segundos para copiar. Olympus 03 autorizado, voo local para circuito 10, decolando da 10, irá aguardar instruções da torre para prosseguir com curvas. A torre opera em 1986, o controle 1998 e o transponder é o 0176, Coteje. Autorizado no local, da 10, decola com o regulamento da 1286, concessionado 8, apenas 0176, o Olimpo 03, passou a funcionamento. Livre, some para o táxi, Olimpo 03. Para táxi 03. Passaredo 2224, informe velocidade. Batendo 240 agora. Gente, Passaredo. Passaredo 2224 para sequenciamento, reduza para 2109 nós. Surgindo para 2109 nós. Trip 5 do... Controle Salvador, trip 5218. Prossiga, trip 5218. Dá presente, se autoriza a interceptar o lock. Afirmativo, trip 5218, desça para 2.000 pés, autoriza negativo, 2.500 pés, que é negar no 090, após estabilizar o localizador. Gente, descendo para 2.500, reportará localizado no localizador 5218. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Trip 5241. Gente, 5241 da Trip, chamar o 3325-251 no Recife. Obrigado, bom serviço. Solo Gol 1776, vai livrar pela Fox. No 776, ingresse via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, no 776, obrigado.